Acordei às 7 da matina, como de costume, atrasadão, indo pro trampo, já esperando o xingu do patrão. Sem novidade, na espera da condução que demora, e vendo o pessoal todo indo pra escola, e lembrei dos meus parceiros e pensei, onde será que estão? De toda a rapaziada, sangue bom, alguns que vejo, outros que nem notícia dão, mas considero da mesma forma, são todos irmãos, não da mesma mãe nem pai da rua mesmo, que criou a gente unido como se fosse Romulo e Remo, nas zoeiras e besteiras que fizemos. E paro hoje pra pensar, alegria de lembrar os momentos mais tristes e saber que nunca vão voltar, mas fica sempre aqui na nossa memória, história de passar vários momentos com vocês. Eu digo isso se preciso 1 milhão de vez. Essa eu fiz pra vocês que me acompanharam a cada rolê, pra vocês que sempre me falaram pra não desistir, porque tinha talento, é dedicado a vocês todo esse meu pensamento. Esse rap fala por si próprio o que se passa no meu coração, lembrança eterna retratada na canção. Por vocês, por vocês, eu não seria o que sou hoje não. Quando meu pai brigava, falava com vocês. Quando ele elogiava, falava com vocês. Com alguns, passei boa parte do tempo. E hoje tem cara que não tá, mas mesmo assim fez parte do momento. Uns viraram pai, outros já tem um segundo. Uns mano que tem 3, mas nós tamo sempre junto. Uns que moram tão longe que nem dá pra chegar, mas tem telefone, internet, então longe não dá pra ficar. Uns foram pro pó, outros para igreja, uns estão na facu, outros no bar bebendo breja. Podemos ficar muito tempo sem se ver, mas quando junta todo mundo tá garantido o rolê. Fico feliz em tê-los, mas ainda em falar que podem contar comigo no que precisar. Não importa o favor e nem importa a hora, saibam que eu devo a vocês a minha história. Essa eu fiz pra vocês que me acompanharam a cada rolê, pra vocês que sempre me falaram pra não desistir, porque tinha talento, é dedicado a vocês todo esse meu pensamento. Esse rap fala por si próprio o que se passa no meu coração, lembrança eterna retratada na canção. Por vocês, por vocês, eu não seria o que sou hoje não. MCZLF, esse era o tag. Dois moleques desde cedo já sonhando com o rap. Algumas letras e batidas na carteira da escola. D2, Charlie Brown e Racionais era da hora. Claro, muitas brigas, acontecimentos frustrantes, mas o tempo torna tudo isso irrelevante. A amizade prevalece, depois a gente vê o que faz. A intriga é foda, mas a união se sobressai. Na rua era bem louco, futebol na ladeira, e muitos lances engraçados prolongavam a brincadeira. Antigamente tudo junto, parceria total. Agora é cada um por si, atrás do seu ideal. A caminhada é a mesma, só que de lados diferentes. Mas um pode contar com o outro, e disso eu tô consciente. Muita fé, K2, e vê se segue em frente, que o cara lá de cima ilumine a gente. São elas que nos fazem acreditar na vida, mantendo fé naquele lá de cima. São elas que nos fazem dar a volta por cima, por isso a nossa vida brilha. Sempre ignorando a ignorância, dando valor pro que realmente tem importância. É o que mantém a esperança, com o sorriso de criança, pois quem corre sempre alcança.